nossa vida seja como uma frota simples, reta, para que tu possas enchê-la, enchê-la com tua música, para que tu possas enchê-la, enchê-la com tua música. Ó Pai, que a nossa vida seja a girada de tuas mãos, para que tu possas formá-la, formá-la à tua maneira, para que tu possas formá-la. Formá-la à tua maneira. Ó Pai, que a nossa vida seja semente solta em tuas mãos, para que tu possas semeá-la, semeá-la onde quiseres, para que tu possas semeá-la. Possas queimar.